da vida, bota pra ferver. Sabor de mel vermelho, que perfume, sou louca por você. E a vida, bota pra ferver. Bota pra ferver no rio de lágrimas.